horários estão fechados. É, então não, 697. Zaga, certo? Afirmo, código aqui pessoal, após a passagem do tráfego está autorizado, seu pushback acionamento. Ok, após a passagem está autorizado o acionamento, pushback no 74. Solo, TAN 8001, está com 50 e quanto voando, 3 horas e 50 até na Natal por táxi. Confirma o PAB, 054? Exato, 54. TAN 8001 está autorizado, seu táxi Juliette Alfa, reporte Anza, taxiway Delta. Juliette Alfa, reporte Anza Delta, TAN 8001. É 721 no objeto, pronto, cópia. Siga na saída, escuta. Objeto 6721 autorizado, Fortaleza, nível de voo 310 via UP Zulu 19. Decolada 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frotti. 5141 ao transponder, controle 119 decimal 35. Confirme apenas o transponder, não consegui compreender. 5141. Botejamento correto, posição 62 e reposto quando pronto. Importará o 6720. Táxi 1806, 66 a bordo, 12h40, Recife. 66 bordo, 12h40, Recife. Afirmo. Boa noite, 06, autorizado Índia, mantendo posição da taxiway Juliette. Índia, mantém a posição da Juliette. Chame controle agora, frequência 12, decimal 1. 5. Ok, após o tráfego da TAN, prossegue posição 5060. Portão 05. Isso, portão 5, 600 da Gol. Portão 600, autorizado Índia Alfa, segue o Airbus ETAN como número 2, reporte Anza, taxiway Delta. Sim, seguindo o Airbus como número 2, na Delta 1, chama a torre 286. Reporte Anza, taxiway Delta nessa frequência, ajuste no 0 ou no 2. Reportarei na Delta na sua frequência, e ajuste 1012, 1806. Solo, Salvador, passarela 2230. 2230, táxi via Alfa, reporte Anza, taxiway Kilo. Gente, reportaremos antes daquilo. Por gentileza, poderia coordenar a vitória da conquista, senhor, no 180? Confirme? Poderia coordenar, por gentileza, a vitória da conquista, a próxima etapa, para o 230? Gente. Tá, antes do taxi Eco, gol 1328. Gente, gol no 328, irá dar passagem ao Airbus da TAM, após ingresso via Kilo Pátio 3. Depois ingressa Kilo via parte 3, mantém antes da Eco, então, voa no 328. Mantém a posição antes da Taxi Kilo, dando passagem ao Airbus da TAM. Confirmativo. Delta, quando pronto, 208 meia dúzia. Confirmando 8001, reportou a próxima Delta. Ingressa Delta, chama a torre, 108 meia dúzia. Ajuste no 0 ou no 2. Ingressa Delta, 208 meia dúzia, 8001, no porta. O noite 06, ele é da passagem ao Bang da Companhia, mantendo posição antes da taxiway Delta. Sente da passagem ao Bang da Companhia, mantém antes da Delta, 806. Solo, Golo 754, dando para o táxi, POB 36, alterna o aeroporto de Natal, 3 horas de autonomia. Confirmando o Golo no 754, 3 horas de autonomia, Natal, confirme apenas o POB? POB é 36, retificando, alterna Fortaleza com 3 horas e 30 minutos de autonomia. Torre Salvador, o TAN 8001, no ponto de espera da Delta, pronto. 001 ali mantém. Ali mantém, 001. Consciência da taxiway Delta, gol no 754. Juliette Alfa, formato da Delta, gol no 754. Passareiro, gol no 374. Gol no 328, ingressa via Kilo, pátio 3, no pátio 3, guarda instruções. Solo tá 3173. 3173, aguarde. O 1806 da passagem ao tráfego da Passaredo, após o mesmo Ingressa lá na Delta quando pronto, 808-612, ajuste no 0 no 12, gol no 806. Da passagem ao Brasília, após ingresso na Delta, 14-186, 1-806. 2230, passareiro, táxi de Aquilo, Pátio 3, no Pátio 3, aguarda. Vem Aquilo no Pátio 3, aguarda, 2230. Fala o voo 697, livrou? Voo 697, táxi via Alfa, reporte antes, táxi de Aquilo. Alfa antes Aquilo, voo 9697. São 31173, pronto, cópia. Pronto, prossiga. São 31173, está autorizado Guarulhos, nível de voo 300 via Upper Whisky 50. Degola dando 0, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 51416, transponda o controle 119.35. Guarulhos 300 Upper Whisky 50, decola a curva direita da EL de NER, 1935 é o controle, 514.000 transponda, então 3173, pushback acionamento, gate 7. Entre TAN 3176, contingimento correto, aguarde para o pushback e acionamento. Aguarda TAN 3173. Vestigado 070, reduzindo para 250, 76702. 2230, autorizado até a posição remota. Autorizado até a remota, Pátio 1, passará 2230. Quando lá, atento sinalizador. Ficará atento. Eu não aguardo a cópia para a conquista, obrigado. Delta, prossiga. Pode precisar? Beleza. E informe ingressando na CPL Salvador, Mike Eco Delta. Seu ingresso na Delta, Delta quando pronto, 808-612, ajuste no 0 no 2, bom voo. Autorizado, ingresso na Delta, vai chamar a torre 1-8-612, gol no 754, bom trabalho, uma boa tarde. Solo 6721 para posicionamento, gate 6, 612. Gente, aguarde, o número 2 nesse setor. 7721. Confirme? Boa tarde, e apareceu no 401. No 401, sim, continua a aproximação, aguarde a liberação para o pouso. Primeiros 1200 fechados, 120 graus com 0612. Correto, no 401. Para 330, na PUCA, vigilância, 8001. Dá o motor na posição em marcha lenta aqui. Tem um ponto de espera. Irá manter o ponto de espera agora 754. Boa noite, 06, livre decolagem, 150 graus com 10 nós. E desceu no 806. Sânion com o R2 Atano 07, repostando o táxi 6721. Maintain both arrival until both position after flight direct to final runway 17. Report to change the flight rules. For present position, like to change. We are under VNC. Salve Salvador, até 3566, informação papá, autorização 190 Aracaju, por gentileza. Confirm the request to change the rules now? That's right, sir. If flight plan change at 20, the center maintain 1,500 feet, turn H1012, clear to fly direct to final runway 17. Okay, sir, clear to 1501012 after bomb to arrive, and after bomb to the sexual flight, straight ahead 1817051. Thanks a lot. Controle, boa tarde, gol 1806. 806, boa tarde, suba ao nível 230, saída PUCA, vigilância radar. 230, PUCA, 1806. E Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais. Direto farol de Itapuã, informe através de Pitossu. Tá passando Pitossu, Mike Eco Delta. autoriza o voo 806 a manter a proa 70 por 10 milhas? Liga para 70, gol 1806, para desvio de informações. Você, obrigado. É Salvador, muito boa tarde, é o 3834. 3834 Fortaleza, informa o nível? Nível 390. 390 será coordenado, informação em curso é Papá, aguarde, é o número 4 para cobrir. Afirmativa, informação Papá, número 4 para cobrir. Tá negativo, mantenha a chegada, Mário. 360. Descendo para 3000 direto, sem restrição. Deu 3000 sem restrição, 1002, 3660. 3, o TAL 800 Aracaju. 001 solicite diretamente ao centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, TAL 800. Bom dia. Bom dia. O Cajamo após direto. 5157, eu transpondo o controle 119.35. Aracaju 190, Golf 677, decola da 10, curva esquerda, Pucajama, depois direto. 5157, transponder 1935, controle. Protegimento correto, reposto quando pronto, tá em 3566. Guardaremos. Solo de Abaetano 401. Autorizado seu táxi de Alfa Quilo para o Pátio 3, Abaetano 401. Cliente Alfa Quilo para o 301. Bruno 697, mantém a posição no Pátio 3, temos duas aeronaves que realizaram o push, aguarde. 697. Fala Salvador, 6721 com 84 a bordo, autonomia de 3,45, autorizando Recife. 84 a bordo, Recife 3,45. Afirmo. 6721 da web, está autorizado seu táxi Juliette Alfa, reporte antes da Taxi Delta. Juliette Alfa reportará antes da Delta, 6721. Solo está 3173 para o táxi, POB 154, Galinhão 3,30. 154, Galeão 1330. Afirma. Pegue o bong da web como número 2, reportando antes da Delta nessa frequência, ajustando 0 no 2. Bom voo, grato pela colaboração. Segue o web com 1012, baixa uma torre na Delta, 3173, boa. Reporte antes da Delta nessa frequência. Leva a reportagem da Delta então, tá 3173. Fonseca, se fala, fala agora. 392, complete a aproximação, RNAV, torre 1186. 2286, CZ. Referência pode ser para 2000, 3660? Whisky 50, decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5155, eu transpondo o controle 119.35. Instrumento prepara conforme 3600 na pista da EL de NER com curva direita, vai chamar o controle 1935, acionando 5155, intercepto para o Whisky 50. Protegimento correto, portão 09, reposto quando pronto, azul 4089. 9. Rebeca acionamento, posição 1 é o TAN 3566. TAN 3566, posição 01 autorizado, puxa acionar, reportar. Ok, vai chamar táxi, o 3566. Autorizado o pouso, menos 1.200 metros são fechados. Vento 170 graus com meia dúzia de nós. 7, tá 3172. Está autorizado o ingresso Pátio 1, posição 1-1. Para 1-1, voa na 697, está livre o ingresso. 6721 da web, ingressa Delta na Delta, quando pronto, torre 108-612, bom voo. Delta 108-6, 671, obrigado. O TAN 35, Coagino, o TAN 31-73, mantém a posição antes do ataque sobre Delta, aguardando instruções. Vai manter antes da Delta nas suas costas, 3173. 2230, pronto, cópia. Prossiga. Passarei 2230, está autorizado Vitória da Conquista, 1-80 ao nível Decoladão no zero, primeira curva direita, saída gole, transição Eval após direto. Após Eval, direto, retorno da conquista. 5150, transponder, controle 19, decimal 35. 180 autorizado, decolada 10, direita, gole Eval, após DCT conquista, 5150, transponder, 1935 é o controle. Obrigado. Protegimento correto, após quando pronto. Tem um ponto de espera, 6721. Ah, até lá. 35491, I have in sight runway 17. You are clear to land. The wind is 150 degrees at 10 knots. 150 at 10, clear to land, 54 at 1. 320, clear via my arrival, descending my tank at level 040 on the radar surveys. Okay, we're clear to level 040 on the I'm on arrival, 6320. Cadê de pitua sua, Mike Eco Delta? Ok, Mike Eco Delta, mantém 500 pés no litoral, chame torre 1186. Aqui quem é chamar torre 186, Mike Eco Delta. 3173. Mike Eco Delta, informe da vertical do farol de Itapuã. Reportar vertical, farol de Itapuã, Mike Eco Delta. O 3192 no solo 28, libera a direita, chame o solo 219. Direita 219, até 31910. 45. 2085-2545, obrigado, até já. Responde segundo 66. Controle de saída 6.935. Protegimento correto, portão 04, reposto quando pronto para pushback e acionamento. Acusará pronto para pushback e acionamento. Vai mais um minutinho e a gente vai estar pronto. Gente, reposto quando pronto. Pronto. Recente, mantém um ponto de espera, 3173. Vai manter. Boa, 74. Desligou na sua escuta. Então 3192, boa tarde, táxi de Alfa ingressa Kilo no pátio 3, aguarda instruções. Alfa Kilo aguardando instruções no pátio 3, stand 3192. Torre Salvador, muito boa tarde, stand 3660, final no zero, baixando travado. Botão 3660, ciente, continue a aproximação e aguarde pista livre. Menos 1.200 metros, fechados, com 150 graus, 0.612 de nós, o vento. Silva, prossiga a aproximação, aguardando, 3660. 35491, on the ground at 29, correction. 29, vacate to the left and call ground control 121 this morning. Ground 121 this morning, have a nice day. Gente, mantenha o vento, informa o vento 160 graus com 8 nós. Condições de aproximar sobre a cabeceira 35, aguardando para taxiar sobre a pista? Afirmativo. Ok, já está autorizado a aproximação sobre a cabeceira 35, sem interferir com a final da 10, 160 graus, 8 nós, informe no solo, Mike Eco Delta. Informa no solo da cabeceira da 35, sem interferir com a 10, o Mike Eco Delta. Web 6721 decolou os 30, chama o controle, 1935, boa tarde. 1935, boa tarde. Botão 3660, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 7 nós, informa o helicóptero à sua direita, aproximando sobre a cabeceira 35, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente do tráfego, tá livre, pouso, pista 10, 3660. Web 6702, ciente número 2 para aproximação na 10. O vento 170 graus com 0612, informa os primeiros 1.200 metros fechados. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 6702. A ciente vai prosseguir aguardando pista livre, Web 6702. No pátio 1, aguarda instruções. Okay. 3834 está livre, seu pushback acionamento no 04, reporte táxi. Teve pushback acionamento no 04, tá 3834, muito grave. tendo uma pequena, confirme já quatro pessoal na roda, máximo voo, ingresso na segunda-feira. Sequenciamento, será autorizado o alinhamento após a segunda aeronave, ok? Aguardo. 07, UTE 31192, obrigado, até daqui a pouco. Próximo taxiway Delta, UTE 3566. Gente, mantém a posição do taxiway Delta. Mantenha. É, na sua escuta ainda? Afirmo. Ok. Procedente de Salvador para Belo Horizonte, no Charlie 208, no perfil da U1, mantendo uma centena, o Ivan Yarubi ao 564, rolando bem bem. Zatan, atentando que o mesmo vou ir a parquear no 07, prossegue via Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre para o cruzamento 108-612. Após o parqueamento do TAM, prossigo Lima, mais Quebec, na Quebec, 1186, a torre, mais foco. Confirme, hotel Indy, chamou? É o hotel Indy, da Papai, está no pátio 4, para o treinamento, voo local, realmente corredor Axé, até o farol da barra. Gente, confirmando, é Papatango, hotel Indy, é Papapapá? Papatango. Gente, entrei em contato com a CLS e não recebi sua notificação, seu plano, aguarde. Graus com 10 nós, primeiros 1.200 metros fechados. Teve pouso para o 7702. 31-73 Atan, após o pouso do 737 da Webjet, ali mantém. Após o Web, ali mantém, então 31-73. Passamos mais que é quando vem participar. Papatango Mike Eco Novembro, Recife. Papatango Mike Eco Novembro, Recife Cega. Zero procedente de Santo Seguro, Serra Bravo, Papa Serra. Para Serra Novembro, Papa Delta. Tipo de equipamento Papa 28 Branco, mantendo uma centena. Estimando a posição Arubia, Zona 712. Papatango Mike Eco Novembro. Seu alternado de frequência em Arubim 2425, Mike Eco Novembro, Recife Cega. Nível 370? Copia, 37. Ainda não tenho, irá coordenar. Gente, 370 aguardando, 600. Gente, se prepare para o Cazipá, formação em Cuspapá. O Cazipá aguardando, 600. Avianca 6320. Tarde. 3566, segue o arroz da companhia na Delta. Afirma, o TAP 3566, ingresso na Delta, na Delta chama a torre, 108-612. Ok, ingresso na Delta, chama a torre, 386, boa. Para o táxi, o TAP 3834, nossa autonomia de 4 horas, POB 58, alternando Teresina. 58, Teresina, 4 horas, confirma? Afirmativo. Então, 3834, táxi via Índia Alfa, reporte Anza, táxi foi Delta. Índia Alfa, Portarade da Delta, 3834. Solo Salvador, boa tarde, Abjet 6702, livrou, está na sua escuta. 6702, prossegue táxi via Alfa, reporte Anza, táxi foi Kilo. Alfa, onde está aqui, o Abjet 6702? Chat. Quem? Quem? E pronto, cópia. Pronto. Somente corredor Axé, 500 pés, decolando no 7, primeira curva direita, restrito no corredor Axé. 0111, né, transponder, controle 119, decimal 35. No 7, curva direita no Axé, 500 pés, 6935. Então, controle 0111 do transponder, tangente. Confirme, pátio 4 e o POB? Pátio 4, 4 no POB. Gente, pressionamento táxi 2, 308-612, bom voo. Obrigado. Ô, Salo, Salvador, Gol 924. Centro de informação papal, autorização para Marcelo 310. 0, Marcelo, será coordenado, guarda de cópia, voo no 924. 924. Antes daquilo, 3660. Então, 3660, ingressa quilo, pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções. Quilo, pátio 3, aguardando, 3660. 935, boa. 4231. Boa tarde. Boa tarde, suba nível 300, saída da El, sou 3173. Da El 300, tá visual, poderia voar da El? Pode voar da El. Da El 3173. 3134 ingressa Delta, na Delta chama a torre, 108612, ajuste no 0 no 1 agora. 3834 ingressa Delta, 10111 agora, grato. Chama aquilo, Webjet 702. Tá passando o Airbus da TAM, após ingresso, vê aquilo, pátio 3. Presente, após o Airbus, ingressa, vê aquilo, pátio 3, Webjet 702. Ah, 566 livre de decolagem, 140 graus com 4, com 8 nós, corrigindo. Fechado. Delta 3834, tá na Delta. 3834, ali mantém. Ali mantém, Delta 3834. Torre, ok. Prossiga. Estacionado, pode para o táxi. Confirme a autonomia e o tempo de voo. Feedback. Reportado. 877, vigilância no 380, entrar com 2427. Livre o táxi, chame para ingresso 17, atende ainda. 3566 decolado aos 39, chame o controle 119, decimal 35. Verdade, 35. O número 00 está autorizado Natal, nível de voo 370 via Upper Zulu no 0. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. 5170, transponde o controle 19 decimal 35. Exato, Natal, 370, Upper Zulu no 0, decolada 10, curva esquerda, Puka, Zipar. Transponde 5170, controle 1935, 600. Protegimento correto, reposte quando pronto no portão 05. Fechando a água, 600. Tá no pátio 3, Webjet 6702. Webjet 6702, ingressa pra posição 108. Então vai pra 8, Webjet 6702. 5489 da trip, confirme o nível vitória da conquista. 160, senhor, por gentileza. 160, será coordenado, base de cópia, informação em curso, é a Quebec. Quebec, sente. Solo, passarelo 2230 pra pushback. Aguarde para o push. Azul 4061, chame Brasília 127.3, alternado 23.0, azul 4061.